E está começando mais um Vortex Nerd. Vortex Nerd. Vortex Nerd. Oh my god. Give me a ticket for an aeroplane. E aí, sejam bem-vindos, seres perdidos do espaço, a mais um Vortex Nerd, depois de uma semana sem guest por culpa do Luigi. Mas voltamos! Vai se fuder. Fuder, porque não tem só eu nessa porra. O Luigi estava doente, o Luigi estava enfermo, então a gente respeitou a enfermidez, se essa palavra existe, do nosso querido companheiro de trabalho. Eu existi. Então, se não existe, eu acabei de inventar, que se foda. Eu sou o Caco Ramone, e essa semana eu tô com o Luigi. Não estou morto, igual do Corinthians. Que engraçado, você vai querer zoar o time do editor do podcast. E com o Pedroca! Eu vou reprovar na faculdade pra caralho. Por quê? Você tá gravando? Porque eu... É, não, porque eu tô gravando e porque eu era pra ter estudado hoje e ficar assistindo Jessica Jones. Culpa Netflix. Eu não conseguia parar. Eu tenho que ver ainda. Eu me sentia sujo, mas eu não conseguia parar. A Jessica Jones também, que ela trepa direto, né? Porra, no primeiro episódio ela já trepa com o Luke Cage, mano. Ah, espera chegar no terceiro, eu acho. Todo mundo trepa muito nessa série, fato. Eu falei, porra, a mina no primeiro encontro já dá pro cara, mano. Ué, que tem, velho? A mina quer dar pro cara, deixa a mina dar pro cara. Não, mas ela falava que não era muito de ter relacionamentos, aquela coisa toda. Ah, amor de pica, velho. A mina se apaixona pelo cara, mano. Deixa ela dar no primeiro encontro. O que que tem, véi? Não, porra. Eu sou contra esse bagulho de cara. Ah, caralho, mano. A mina tá dando no primeiro encontro. Vai falar que você não vai querer comer no primeiro encontro. Bom ponto. Assim como você vai querer comer, ela tem o direito de querer dar, porra. Bom ponto. Obrigado. Tem que falar que nem eu veio com o moleque. Vai dar uma treta. Por que dar uma treta, tio? Eu tô dando direitos iguais para as mulheres. É. Tem que fazer que nem eu veio com o moleque. Feio com é o rei do Tinder. Tá saindo com várias minas lá da cidade dele. As olha três. Só. Tem lá, sei lá. Tá num cagueta, vai que eu me escuto. Ah, não, tranquilo. Ninguém escuta, tá tranquilaço. É. O pessoal que escuta é o pessoal do trampo dele. O máximo que vai acontecer é eles ficarem com ciúmes, não sei. Então, pessoal, a gente tem essa semana aqui estreia de Jessica Jones, que tá fazendo um puta sucesso na Netflix. É uma série bem legal, a gente vai falar dela semana que vem, eu acho. Não sei, depende do Luigi. E eu já falo que eu acho melhor que Demolidor, já tô deixando a minha opinião aqui. E a gente vai ter um anúncio importante pra dizer que a gente vai na Comic Con, quer dizer, o Luigi vai na Comic Con. É isso aí. Representando. Vai na Comic Con na sexta-feira e no sábado. Não, na sexta. Quinta e sexta. Na quinta e na sexta, maluco. Isso. Quem vai na sexta foi o Kun. Eu com e Marcel também estarão lá. Exatamente. Estarão distribuindo autógrafos pros fãs do Vortex Nerd. Estarão dando a bunda pros fãs do Vortex Nerd. Você também, cada um autografa como quiser, né? Cada um autografa com pincel, quem quer achar que convir. Então assim, quem quiser encontrar o Luigi, eu acho que ninguém vai querer encontrar o Luigi, mas quem quiser, ele vai estar lá na quinta e na sexta. E caralho, vai ter muita gente esse ano na Comic Con. Esse ano tá maneiro de ir, hein? Não que ano passado não estivesse, mas esse ano tá maneiro. Hein? Porra, vai estar, vai toda hora demais. Porra, Frank Miller, vai estar David Tennant, vai estar Jessica Jones, vai estar o Luigi. Caralho, moleque. Só falta a Jessica. Já acabou Jessica. Ei, eu achei uma treta melhor do que essa. Achou uma treta melhor que essa? Qual? Achei, a do Sunomono. Não sei que treta é essa. Não sei também. Bota no Leninja, tem lá a treta do Sunomono. Eu não entro no Leninja, cara. Eu não entro no esgoto da internet. Mas tipo, o cara pergunta, a menina anuncia que tá vendendo comida na faculdade. E o cara pergunta, ela falou que tá vendendo sanduíche, besteira e Sunomono. Sunomono é aquele tipo de sushi, né, não? Aí o cara pergunta em privado pra ela: que vem no Sunomono? Aí ela entende errado e começa uma treta que vai longe essa treta. Ué, ela entende o quê? Ela entende quem que vem no Sunomono. Aí ela fala uma amiga, ela responde assim, uma amiga, aí a treta começa. Oh, que bosta, não, prefiro da Jéssica. A Jéssica é engraçado. Da Jéssica, não, tá isso, você tem que entender o contexto. Eu não quero entender o contexto. Não, cara. Eu sou leitor apenas de título. O negócio é que a Comic Con esse ano vai... revoltado. É que a Comic Con vai estar maneira esse ano. O link do Sunomono tá no post, pra quem já sabe. É, grande merda, vai. E caralho, mano, deixa todo mundo em paz, show. Caralho, o cara é muito otário, doido. É, né, caralho. Pega o ingresso dele, doido. Deixa ele não, rasga o ingresso na cara dele. as ingressos nele. Quebra credencial, quebra credencial no meio, né? É. Então, quem quiser comprar o ingresso, ainda dá tempo pra quinta e pra sexta. Acho que só quinta, hein? Não, sexta dá também, a gente viu ontem. Você não vai me dar uma de feio com que não sabe ler, tá? Por favor. Eu descobri que foi com o analfabeto. Uhum. Porque a gente entrou num papo. Funcional ou literal? Literal. A gente entrou num papo que. Não, ainda tem, funcional. Viu? Só pra ajudar o ingresso. Então, a gente entrou num papo ontem de comprar o ingresso pra compra, a gente ir, bibi, bababá. O feio comprou e falou assim: não, eu entrei no site agora. E tá falando que pro quarto dia tá esgotado, né? Sim. Aí a gente entrou no site que compra, né? No dia 4 é na sexta. Aí a gente entrou no site que tá vendo e a gente tava conseguindo fazer o cadastro pra comprar, né? A gente falou: não, feio, você tá maluco. Aí eu peguei, entrei no site da Comic Con e tava lá 4 dias esgotados. Tava esgotado pros 4, porra. Não o dia 4. Era a puta da treta do Sonomono. Caralho. Foi esse mesmo. E o dia, e por incrível que pareça, os dias que a gente vai estar super quente, né? Super quente. Tá o anão do Senhor dos Anéis. Gimli vai estar, tá a Jessica Jones e o David Tennant. Melhor ator do mundo, depois de Peter Capaldi. Não sei se o Frank Miller vai estar também. Acho que não, acho que vai. Ele vai na quinta. Acho que ele vai, só não vai no sábado. Eu acho. Não sei, eu não quero ver o Frank Miller. Ele vai faltar um dia. Não quero ver o Frank Miller. Eu quero ver o David Tennant, porra. Quero ver o Frank Maurício Miller. Maurício de Souza, acho que vai estar também na. Eu quero ver o Maurício de Souza, eu gosto do Maurício de Souza. Né, mas vai ser dois dias muito bons que a gente vai estar. Te dou sorte, hein? O dia que o Frank Miller for um doctor, eu quero falar com ele. Treta! Eu não quero que se foda. Que ele e o Ranger Vermelho também vai estar, né? Vai lembrar. Puta, que presença do caralho. Agora sim eu vou. O Ranger Vermelho. Como é o nome do Ranger Vermelho? Sem ler no site. Tô no site, porra. Sem ler no site, porra. É o Rock. Steve Cardenas. É o pior Ranger Vermelho de todos os tempos, o Rock. E o melhor Ranger Dourado. Ele não se tornou ator pornô um tempo aí? Não, porra. Não é, quem é o Ranger Dourado é o Jason, não é o. Não é o Rock. Eles são iguais. Não, calma aí. O Ranger Vermelho não é o Jason? O Rock não é o Ranger Preto? Não, não, porra, tem o segundo lá. Ah, não é o primeiro Ranger Vermelho que vai estar? Não, é o segundo. Puta, pior ainda, velho. Ah, o do filme. Sim. Ah, que bosta. Sabia que eu nunca percebi que tinham trocado os Ranger Vermelho? Trocaram. Só fui perceber depois. Tiraram merda que não tinha personalidade, colocaram merda que não sabe atuar. É. Cara, eu tô confuso agora. Eu vou ver quem que é o segundo Ranger que eu sabe. Não é o Rock. O Rock é o. É o outro lá. O Rock é o. Caralho, eu também não sei o que se foda. Não, é Rock e depois o Jason, é vermelho. Não, tem dois vermelhos, porra. Sim, é o Rock e o Jason. Porra. Não, mas o Rock é o preto, não é? Rock é o primeiro vermelho. O preto era aquele negão que saiu também e entrou o japonesinho. E como é o nome daquele negão? E agora? Eu sei que o japonês era Adam. Ó, o primeiro é o Jason. Certo. Aí o segundo... É o Rock. Aí, cara. É o Adam, é o preto. O Ranger preto é o Adam lá. Não, mano, o Adam é o japonês, tio. Como é o nome do preto? Como é o nome do preto? O preto é o Zack. Ah, Zack, aí, caralho. É o Zack, pô. John Boyega, não sei. Falando em Power Ranger e Jessica Jones, vamos misturar o assunto todo que eu vou fazer um link muito louco. O Luigi só viu o primeiro episódio, eu não sei se ele aparece no primeiro episódio. Tá ligado aquele neguinho que. O drogado, o vizinho dela? Aparece no primeiro episódio. Sim, ele é o Ranger Vermelho da RPM. Ele é isso mesmo! Tá bem, isso mesmo! É sério? Eu descobri vendo no Filmou, ele é o Ranger Vermelho do RPM. Eu fiquei, caralho! Cara, velho. Eu vi ele. Ele tá bem na série. Tá bem, ele é bom, caramba. Verdade, mano. Eu ia falar um pouco. Ah, lembrei. Qual é dos dois Ranger Vermelho que surgiu um papo que ele fazia filme pornô? É o primeiro. Que ele fazia pornô gay, não era? Sugere essa história no tempo. Sim, é o Jason, mas já é mentira. Era mentira? Ele não fazia pornô gay? Não. Fazia pornô com mulher? Não, porra, ele é bombeiro. Não sei. Ele é ator pornô bombeiro também. É, Luma de Oliveira que eu diga, né? Quem ganha na Comic Con encontrar o Luigi e o David Tennant, dois magrelos por coincidência, certo? Ainda tem ingresso, certo? Tá certo. Essa semana também lançou Digimon Tri. Tá legal, cara. Só o Luigi que assistiu. Sim, é uma vaga legal, cara. Até Digimon tem mais título do que alguém me arruma um time aí que eu não tenho de futebol. Corinthians. Mais título que o Corinthians. Digimon Tri, eu vi ao menos a animação, tá muito bonita. Algumas coisas, se você for parar pra ver, lógico que tá melhor que Dragon Ball Super, mas tem algumas coisas que são bem porcas nessa, aí, né, amigo? Nessa animação. É, exatamente. Tô aí, né? E é, tá bonito o design dos personagens. Sim, tem a nova versão das músicas, né? Butterfly e a Brihard. Só que eu achei o anime bem. O final dele é bem, sabe, jogado do nada, assim. Sério? Botafogo, assim, tipo. É bem estranho. Não, final, né? Ainda vai ter mais dois. É tipo um bicho que aparece do nada, assim, tipo, sem explicação nenhuma nem nada. Uai, mas o primeiro é filme do Digimon é isso. Tem que ter uma conclusão. Não, a primeira parte. Ele aparece do nada, o vilão, assim. O vilão final, tipo, aparece do nada, assim, tipo, ah, não tem razão pra tá aqui e tá, tal, vambora. É, tipo, foi tipo, vamos jogar um cara pra colocar o Omegamon, porque não sabe, o Omegamon é a fusão lá do Arguemon e o Metal Garurumon. Não, né? É Omnimon. Omnimon. Caralho, já aparece o Omnimon já, de cara, já. Eu tinha o boneco dele. Eu também, caralho, adorava esse boneco. Eu também tinha. E aí, tipo, ah, vamos colocar algum Digimon pra tipo, lutar com o cara. E aí colocou mais um lá, um Omnimon negro lá, que tinha uma, caralho, parecida, tipo, uma porradaria lá no finalzinho. Porra, mas deu uma nostalgia? Bateu aquela nostalgia bonita? Deu uma nostalgia da hora. O Feio Kun falou que assistiu o primeiro episódio, mas que ele não sabe falar se era bom ou ruim, porque ele tava emocionado demais assistindo. Não, a parte que o Agumon aparece pela primeira vez é assim, é de arrepiar mesmo, que é uma nostalgia do caralho que bate. É, porque é feito pra fã, né, cara? Sim. As crianças japonesas não vão assistir, até porque tá passando no cinema, né? Não tá passando na TV. Tá passando no cinema e continuou, tá... Pegou, né? Logo em seguida. É, não, e tava passando no cinema e a Toei fez um bagulho legal que quem fosse no cinema na estreia, se quisesse, já podia comprar o Blu-ray também. E foi anunciada a continuação da próxima continuação também, né? É, mas já tava sabendo que ia ser 3, né? 3 filmes. É, então. Não, mas saiu a data, saiu pra março. É, 12 de março. Em março, então é nóis. A notícia tá aqui no Vortex Nerd, tá no post também a notícia do lançamento. Então, quando você começou a assistir, começou a tocar Butterfly, começou a emoção, lágrima chorando, vai ser tipo Star Wars. Não. Star Wars, acredito que vai ser mais impactante, mas, tipo, é um bom anime, cara, é divertido. Você vai chorar pra caralho Star Wars? Eu vou. Eu não sei, cara, acho que eu vou, eu sou chorão pra caralho, porra. Eu acho que só de ouvir a música no começo eu já vou dar uma... Chorão pra caralho. Chorado, tá ligado? É só, tipo, aparecer um letreiro em paint, tá ligado? Subindo assim na tela, eu já vou me emocionar, cara. Então, foda-se. Não, porque você não pode ser fã de Star Wars, nem. É, nenhum de nós pode ser fã de Star Wars. Tem 50 anos. É, aquilo foi muito vacilo desse cara. Não, você sabe o que é pior? Depois ele fez um texto. Pra quem não sabe, um cara no Tumblr, nem sei o nome do maluco, tô chutando o cara, não sei o nome dele. Precisa saber. Ele fez um texto falando que como é que era? Se existisse justiça no mundo, que só os nerds velhos iam poder entrar no cinema pra assistir Star Wars, que você só pode se considerar fã de Star Wars se você se emocionou com o Darth Vader falando pro Luke que ele é o pai dele no cinema, e que você brincava de cabo de vassoura fingindo que era um sabre de luz. Cara, eu brincava. Então, isso que eu ia falar, eu devo ter uns 20 anos a menos que ele, e eu fazia as mesmas coisas, tá ligado? Não me emocionei no cinema, mas me emocionei em casa. Esse bagulho de gritar, ah, eu sou mais nerd que você, porque eu vi primeiro, tá? Ele até fala no texto, né, que ele não quer passar de ser o super nerdão, mas acaba sendo isso que ele demonstra, né? Tá... Ok, pode não ter sido a intenção dele, mas foi o que ele demonstrou na escrita. E sabe, cara, é complicado esse bagulho de você falar, ah, eu sou mais fã que você, tá ligado? Não existe esse bagulho de eu sou mais fã que você. Eu sou puta fã de Harry Potter, sei bastante coisa, mas com certeza um dia vai vir alguém e vai falar, ah, eu sou mais fã que você, e depois vai vir outro cara e vai falar que é mais fã que o outro cara, e assim sucessivamente, tá ligado? Até chegar na J.K. Rowling, não sei. A minha irmã Marina, ela é fã de Harry Potter, mas ela não viu o primeiro filme no cinema, e aí ela vai ser menos fã de Harry Potter por causa disso? Eu não vi o primeiro filme no cinema, eu não vi o segundo, acho que eu não lembro se eu vi o terceiro, mas eu fui mega ativo no fandom de Harry Potter. Eu tinha blog, eu fazia teoria maluca, eu divulgava fanfic e cara, foi que nem o Barreto falou. O Fábio Barreto, do Rapadura Cast, tal jornalista, ele falou, cara, eu fui do Conselho Jedi de São Paulo, eu fundei o Conselho... Ele é fundador. Fundei o Conselho Jedi de São Paulo, eu ajudei muito a série no Brasil. Eu ajudei a série vir fazer, ter força no Brasil. E esse cara, nunca ouvi falar dele. Então eu posso chegar nele e falar, então eu sou mais fã que você. Mas eu não vou fazer isso, porque eu não sou idiota que nem ele. O melhor tweet foi do Barreto falando assim, esse é o pior texto do ano. Aí alguém comentou embaixo, não, teve aquele do Jurandir. Ou foi do Jurandir mesmo? Ah, cara, o Jurandir, ele escreveu um texto muito merda falando que cinema de um real é coisa de pobre, o cacete. É. Ele se arrependeu e excluiu o texto. Eu deixava, tipo, eu vou de cabeça na merda. Se eu comentei isso, eu achei, tipo, do texto do Jurandir, eu achei a ideia de, sei lá, de pautar, sei lá, que, sei lá, um ingresso de um real pode ter bandido, né? Ele falou que é coisa de bandido, né? É, sim. E tava falando, tudo bem, quer fazer algo assim? Beleza, faz, estuda, vai atrás de uma fonte, né, que mostra a segurança na sala de cinema e tal, pra ver se isso vai aumentar ou não a criminalidade no cinema, se é que existe, né? Tipo, foi uma pesquisa, foi uma pauta, um texto jornalístico, como a gente comentou, que, tipo, não estudado e foi muito mal feito, por sinal. Mano, medíocre. As pessoas têm que entenderem, cara, principalmente o Jurandir, não falando mal do Jurandir, mas assim, o cara, ele tá escrevendo num site que ele é bem reconhecido na área de cinema, tá ligado? Um dos, né? Um dos. Porra, por mais que ele não seja jornalista e tal, ele não tá escrevendo na porra do Facebook dele, ele tá escrevendo no site, tá ligado? Ele tem que tomar esse cuidado. É, então, é um puta de um cuidado. Tá ligado? Que aí ele pode perder muita gente, cara. Sim. Tem muito... O cara que falou de Star Wars, ok, ele tava escrevendo no Tumblr dele, ninguém... Foda-se o Tumblr dele. Mas ninguém não... tem Tumblr. É, mas não... Eu ia comentar, mas eu descobri que eu não tenho Tumblr. Eu não comentei. Mas assim, cara, depois ele escreveu um texto, ah, como ser odiado em uma noite na internet, né? Ele falou que não, essa não era a intenção dele, a ideia que ele passou, que ele assiste Star Wars com os filhos dele, adolescentes dele. Mas, cara, sabe... Porra, então pra que você fazer uma merda dessa, tá ligado? Pois é. Quer cagar, né? Quer cagar e passar na cara? Passa na sua. Caga na sua mão e passa na sua cara. Não vai passar na dos outros também, tá ligado? Até porque, tipo, eu, minha referência de Star Wars, meu deslumbramento com Star Wars começou no episódio 1, no dia que eu fui ver episódio 1 no cinema. Sim. Então, assim, eu vi o episódio 1 no cinema também, infelizmente. Não, eu não vi nenhum dos Star Wars. Eu vi nos Estados Unidos no dia da estreia por lá. Tava uma loucura. Olha que babaca, né, velho? Babaca. Eu não vi nenhum no cinema. E assim, se fosse seguir pela lógica dele, do cara, então se fosse assim, eu não posso ser fã de Doctor Who, né? Porque eu não tenho 52 anos. Pois é. 52 no mínimo. No mínimo, né? Pra assistir com um ano de idade. Sabe? Se for seguir pela lógica dele, foi que nem um cara comentou. Então se for assim, eu não posso chorar com a lista de Schindler, porque eu não sou um judeu que lutou na Segunda Guerra. Eu não participei de campo de concentração, então eu não posso assistir a lista de Schindler. Assim, eu não posso gostar de Yu-Gi-Oh! Porque meus monstros não saem das casas. Eu não sou satanista. Eu não sou satanista. Eu não tenho hack. Eu não tenho coração das cartas. A carta que eu quero nunca vem. Pois é, né? Foda, né? O Yu-Gi-Oh! É roubado pra caralho, velho. Tomar no cu. Então assim, cara, você pode ser fã. Eu tava assistindo. O fã, a ideia do cinema é tocar com você, tá ligado? É você sentir a emoção, assim como você que tem 50 anos, que se emociona com o Darth Vader falando "No, eu sou seu pai", a gente que tem menos também pode, tá ligado? Porque a gente, a gente acompanhou a saga do Luke também, em tempos diferentes, mas acompanhamos. Pois é. Pô, eu fiquei putaço quando mataram o Qui-Gon Jinn no primeiro filme. Porque era o único ator bom que tinha naquela jossa, né? Caralho, não, mataram o único ator bom que tem. Não, porque eu gostava dele. Não, eu gostava do Darth Maul, ele não precisava atuar. Não, mas eu tinha 2 anos de idade, não me interessa. Eu ainda acho o Darth Maul fuderoso. Caralho, mataram o Azo? Ah, não, ele não era o Azo ainda. Pera. Caralho, quem vai salvar a filha dele agora, né? Ele é nisso. Sobre esse negócio de emoção, cara, eu acabei quebrando a cara, hein? Lembra do cast que a gente... Acho que foi o último cast que eu falei do... Do Procurando Nemo. Ah, sim, do trailer do Procurando Nemo. A gente fez a brincadeira de 50 filmes, e o tópico era o filme que que não deveria ter continuação, e a gente falou, eu falei Toy Story, eu falei Rei Leão, o Marcelo não lembro qual falou, e você falou o Procurando Nemo. Puta, que trailer, hein? Pois é, cara. Puta que pariu, cara. Esse também foi emocionante ver, cara. É porque a gente não tinha noção do que ia acontecer. E a Dory veio atrás dos pais delas. Dela. Sim, delas, cara. Não, dela. E a foda é que são os mesmos dubladores, né? Dos principais. Menos o do Nemo. Do Nemo mudou. Mas dá pra entender, né? Porque mudou do Nemo, pô. Cara. Mas, mano, eu fiquei emocionado, cara. Porque é um desenho muito bom, cara, o primeiro. Então, tipo, muito foda, muito foda. Eu tenho um carinho especial por Procurando o Nemo. Eu também, cara. Foi meu primeiro Pixar que eu assisti no cinema. Sério, meu primeiro foi Toy Story 1. Foi Procurando Nemo, meu primeiro Pixar. E meu primeiro beijo foi na sessão do Procurando Nemo. Seu primeiro beijo? Foi, mano. Olha só, quantos anos você tinha? Eu não sei, eu acho que eu devia estar... Quanto é Procurando Nemo? De que ano é? 2002, não é? 2004. Nem fudendo. Procurando Nemo. O Nemo... Onde é que ele está? Chega. 2003. Tá, você nasceu em 93? 93. 10 anos você perdeu seu primeiro beijo? Foi? Agora eu não lembro. Agora vai estar dúvida mesmo. Será? Caralho, agora vai estar dúvida. Foda-se, eu lembro que a menina mudou pra Portugal, velho. Porra, que triste. A menina mudou pra traumático. Portugal. A menina mudou pra Portugal, velho. Então assim, mas eu gosto de Procurando Nemo, é uma animação bonita. Sim, também acho. E mexe com a emoção também. Divertidamente, eu chorei litros em Divertidamente. Eu ri pra caramba também, achei legal. E eu quase morri de chorar em Toy Story 3. Toy Story 3 é foda. É, eu também. Up, eu chorei litros também em Up, eu chorei litros em Wall-E, eu chorei em Monstros S.A. Só não em Carros. Cara, eu me emocionei mais com o Universidade de Monstros, cara. Ah, não, eu gosto da cena do finalzinho do. Quando ele coloca a Boo de volta em casa. Ah, sim. E ela fica, gatinho, gatinho, ela vai jogando os brinquedos tudo pra cima dele. Não, não, o gatinho tem que ir embora, tchau, tal. Aí eu. Vai, gatinho. Caralho, vai, fica aí. Mano, o cinema é isso, tá ligado? O cinema é se emocionar. Exatamente. Sabe? Eu tenho um amigo novo na internet, que o nome dele é Nando Moura. Eu descobri o canal desse cara, minha diversão é zoar esse cara. A missão que é deixar ele muito puto comigo. É seu amigo mesmo, então? Não é. Então, a missão é de fazer ele te dar bloco. É, exatamente, eu quero ser bloqueado pelo Nando Moura. E ele ficou conhecidinho, assim, mais ou menos, na internet, por ele fazer muitos vídeos sobre filosofia, política. Thank you. Ele é de extrema direita, ele é extremamente religioso. E, cara, ele é extremo cristão. E ele fala muita merda. E ele gravou um vídeo sobre o Pequeno Príncipe. Ele já começa o filme falando que o Pequeno Príncipe é o segundo pior filme que ele viu na vida dele, que o primeiro foi Noé, que ele queria matar as pessoas dentro do cinema de tão ruim que é aquele filme. Essa foi a frase dele. Aí ele falou: ah, se você gostou do Pequeno Príncipe, ou você não leu, ou você não entendeu, ou você pegou uma parte isolada do filme e ligou com a sua vida e se emocionou. Mas o cinema não é isso? Você pegar com uma parte da sua vida e se emocionar? Pois é. Sabe, eu entendi. Eu nunca vivi num campo de concentração, mas eu entendi o sofrimento dos judeus na lista de Schindler. Eu nunca fiquei longe de casa, mas eu entendi o sofrimento da Dorothy tá em Oz. Meus pais nunca morreram, mas eu entendi o desespero do Harry em ser órfão e tá naquele mundo mágico sem os pais deles. Eu nunca queimei o anel, mas talvez eu entenda a dor do Frodo. Então assim. assim o Frodo já queimou já. assim, com o Gollum. O Sam também, viu? Sim, não. Então assim, eu acho que o cinema é isso, cara. É você se emocionar. Sim, tem a parte de arte, tem a parte de tudo isso, mas o cinema é se emocionar, cara. Sabe? Porra, o filme mais visto com maior bilheteria na história do universo é o Avatar, que muita gente se conectou com a ideia dos Navi, com o visual do James Cameron, principalmente, mas com o amor de um cara que é humano, com uma nativa de um outro planeta, a parte da ecologia, o amor deles pela natureza, os Smurfarontas. Então assim, cara, o cinema é isso, o cinema é se emocionar. E ligando com o texto do cara novamente, foda-se a sua idade, tá ligado? Foda-se com quantos anos você viu aquele filme, sabe? Foda-se tudo. O importante é você se emocionar e você entender o que tá dizendo, sabe? Isso aí. E o princípio de Star Wars é exatamente esse, sabe? É você acompanhar a saga do Luke e no final ver que ele se tornou um herói. A mesma coisa com Harry, a mesma coisa com... não sei mais quem. Luke, Frodo, Harry, Doctor, Woody, por que não Woody, porra? Woody, Buzz, sabe? Você acompanha a trajetória inteira do cara pra no final ele ter o prêmio dele, sabe? Uhum. Então assim, foda-se a sua idade, foda-se com quanto... Eu posso ter visto Star Wars essa semana, sabe? Ter feito maratona de Star Wars e ter visto essa semana e ter me emocionado e o caralho, e ter pensado, puta, o Luke não tinha o pai dele, agora eu posso ficar mais tempo com o meu, porque eu ainda tenho o meu. Isso não vai me fazer menos fã que você, que assistiu há 20 anos atrás. É, né? Então, tipo, é foda, né? Quando algo assim, que marca tantas pessoas, assim, dependendo da idade, e aí a pessoa chega e... fala essa bosta. Sim. Esse lixo. Cara, meu caso com o Doctor Who, velho. Eu acompanho o Doctor Who há pouquíssimo tempo. Eu e o Feio Kun começamos a assistir Doctor Who em 2013. A gente começou a assistir o Doctor Who um pouquinho antes do especial de 50 anos, sabe? Você acha que a gente não vai chorar que nem os malucos na frente do Tenet? Porra! Assim, cara, a idade não demilita nada, sabe? Assim como o Luigi pode ter se emocionado com o Digimon, uma criança de 5 anos pode assistir e se emocionar também. Porque a história pode ser bonita, porque a animação pode ser bonita. E assim é a vida, cara. Pessoas se emocionando. Pois é, por que não? E você pode ser fã de qualquer coisa. Falei das mais obscuras. Mais obscuras, do dólar. AFS, peraí. Da Kéfera. Da Kéfera, é verdade. Moleque, eu vi uma discussão no Twitter esses dias. Era duas. Era da Kéfera, né? Era duas meninas. Não, era duas meninas no Twitter. Eu acho que as duas eram fãs da Kéfera, né? E. É, uma falando assim: ah, que você não sabe de porra nenhuma, você é o poser da Kéfera. Eu fiquei pensando: caralho, velho. Poser da Kéfera? Como alguém é poser da Kéfera? Puta que pariu! Ai, caralho. Tem tanta coisa da Kéfera assim pra você saber se você é poser dela ou não. Caralho, ah, você não sabe que ela tem a lei de pasta de amendoim, você é poser. Tipo isso. Cara, mas ela falou merda, né, também. Ela falou merda. Fala muita merda. Não, você viu o que ela falou no atentado da França? Sim, sim. Porra, amelou. É, pra quem não sabe, né, a França teve um ataque terrorista. Porra, tudo, pra né? Quem não sabe, vai tomar no cu, né? Ah, vai saber, né, cara, tem gente que não sabe. Caralho, larga o anime, falou, né, velho, quem não sabe. Ela falou que ainda bem que ela não foi, né? Não, ela é dia triste pras inimigas. Ela tava lá em Paris e voltou no dia do atentado. Sim. Ela colocou lá, dia triste pras inimigas, voltei de Paris e não morri. Aí deu toda a treta. É pesado. Aí o pior é de toda a gente comparando as tragédias, né? De Paris com Mariana. Ah, vai se fuder, mano. Pra que comparar, né, velho? Assim. Falando em Mariana, a lama chegou no mar, hein? Chegou no mar? Em Recife, não foi? Em Pernambuco? Espírito chegou. Santo. Foi. Caralho. Onde aquele rio terminou, chegou já. Ah. Caralho. No Espírito Santo, a barragem tava quase quebrando. Chegou no mar, fudeu, não é? Chegou no mar, assim, vem com tudo, a rola pra cima do Brasil. É. Tipo aquela vez que derramou petróleo na é, no Golfo. Depois de uma leva essa lama. Não, eu tô pensando na merda que pode dar sem a lama, tá ligado? Tipo, será que a outra também vai quebrar? Vocês acham que arrebenta a outra também? Acho que ela arrebenta. Tá perigando, né? Ela tá perigando pra arrebentar. Tá perigando. É, cara, a gente tem que ver, né? Quem, o culpado a gente já sabe quem que é, né? A empresa lá que fez a. Então. A barragem lá que eu esqueci. Então. Só que assim. Foi um desastre natural, o que provocou a queda das barragens foi um microterremoto de 1.1 na escala Richter. A culpa é da empresa que não fez o bagulho direito, era a empresa que não fez o bagulho direito. Mas também tem um pouquinho de culpa do órgão que governamenta aquilo que não ia fiscalizar, correto? Porque não é assim, eu vou montar uma mineradora e vou fazer do jeito que eu quero. Ou a prefeitura não fiscaliza essa porra? Não, quem tem que fiscalizar é a empresa, né? Porque a empresa é privada que fez, não é? Ok, que a empresa é privada, mas ela tá fazendo uma obra utilizando bens naturais do governo. Então o governo tem que fiscalizar essa porra também. Prédio da prefeitura, prédio particular pra você fazer, você tem que ter autorização da prefeitura, porra. E eles vão lá, eles vão ver se tá tudo certo. Tem que meter placa do engenheiro, tem que. E eles vão lá fiscalizar direto. Não é assim que funciona, tá ligado? Ah, tá. Então, é porque barragem é um negócio tenso. Sim, então a prefeitura sim tinha que estar fiscalizando aquela porra. Sabe, não é assim, eu vou chegar a fazer uma barragem aqui porque eu tô afim. Falei com cuspe e chiclete. É, e teve. Até eu fui num. Eu saí pra casa da minha tia esses dias, né? E aí perguntaram pro meu tio. Né, que é engenheiro. Perguntou, e aí, Paulo, como que pode ser resolvido isso? Aí chegou e falou, tem que chamar o engenheiro. Chamar o engenheiro e contratar outra empresa. Pra tentar resolver. Tentar resolver o quê? Fazer outra barragem, né? Porque a lama não tem bem como tirar, fudeu. Não, eu digo resolver o caso da barragem do Espírito Santo. Ah, sim. Lá, fazer mexe mais concreto. Mas eu acho que se a lama chegar no oceano, fudeu, né, velho? Porque vão vir pra cima do Brasil com a rola toda, mete né? Umas estacas, né? Porque aquela vez que teve vazamento de petróleo no Golfo do México, deu uma merda pros Estados Unidos. Isso depende das correntes marítimas, né? Você tem que pegar um mapa de corrente marítima e ver pra onde é que essa lama vai. Nem pra acontecer uma magia ela cair toda em cima de Buenos Aires. Mas não dá, ia ter que atravessar muita coisa pra chegar lá. Subir o rio, né? Subir o rio de novo. Dá a volta. Subir o rio de novo. Dá a volta no Brasil. Subir o rio Prata. Por toda a América Latina e baixa em Buenos Aires. Aquela piada, né? Tá um brasileiro e um argentino, eles encontram uma lâmpada mágica, né? Eles esfregam seu gênio. Aí eles começam a brigar por quem achou primeiro e tal. O gênio que falou: quer saber? Eu vou realizar um desejo pra cada um e que se foda. Começa por você, argentino. Eu quero que você faça um muro em volta de toda a Argentina pra nenhum brasileiro poder entrar. O gênio foi lá e pronto, estralou o dedo, pronto, tá lá o muro rodeando toda a Argentina, nenhum brasileiro vai entrar. E você, brasileiro? Esse muro é muito alto? É, alto pra caramba. Enche de água. Enche de água. Sensacional. A gente amamos vocês. Mas, cara, o pessoal que fica comparando desastre é muito otário, porque, caralho, mano, é muita filha da putez você utilizar a morte de pessoas pra ficar arrumando briguinha na rede social, velho. Sim. Porra, mano. É verdade. Muita filha da putagem, tá ligado? Ah, cara, o ser humano é nojento, né? Agora, quem tá tirando é o São Paulo, né? Por quê? Só porque tomou de seis? Você viu a camisa deles na hora que eles entraram em campo? Não. Tava Paris, Mariana, São Paulo Futebol Clube. Porra, os malucos me colocam três tragédias numa mesma camisa, filha da puta. Que vacilo, isso aí, isso é vacilo. Caralho, velho. Eu não tô falando deles, tô falando de senhor, seu pai com a mão. Ah, de mim. Isso é vacilo. Ó, você viu, teve uma mina que ela, lá em Mariana, que ela salvou gente pra cacete. Que ela tava, ela ligou o rádio, bem na hora que ligou o rádio, o locutor falou que a barragem tinha estourado, né? Ela catou a moto dela e saiu gritando pelo meio da rua. Ah, a barragem estourou, a barragem estourou. Ai, filha da puta. E aí o pessoal ia ouvindo ela gritando e ia tentando se salvar, tá ligado? A menina salvou gente pra caralho. Cara, eu vi umas fotos da tragédia lá, de Mariana, e tipo, dava pra ver os bombeiros. Os bombeiros são heróis do mesmo, né? Os caras salvando os animais que estavam vivos ainda, cara. Cachorro, cavalo, tudo soterrado, cara. São imagens fortes, cara. Sim, sim. Do terrorismo também, viu? Paris. Porra, eu vi uma foto, eu não sei porquê, mano. O Facebook não faz. Ele continua com essa. Eles liberam esse tipo de postagem. Tinha um post do. Não lembro de quem que era. Que colocou. Que apareceu a foto da cabeça de um menino estourado. Ah. Com o cérebro pra fora, ó. Que foi. Do atentado, né? Por que uma pessoa compartilha um pouco disso, velho? Eu sei, é a luta contra o terrorismo e tal, mas caralho, é uma criança, velho. E o pior que tudo é o pai chorando lá no. Chorando lá no. Na. Com a criança, com a cabeça estourada. Complicado, né? Uhum. Pra caralho, e vai ter. E a França já retalhou, né? É, já tá bombardeando já. Já teve. Acho que, cara, quando eu vi as imagens, parece que é laser, cara, o negócio. Você já viu a imagem deles? Parece que é um laser que chega e já explode tudo, mano. Ah, cara, nada vai ser que nem a guerra do Iraque. Por quê? Porra, você não lembra da guerra do Iraque? Ah, cara, não lembro muito, não. Caralho, eu assisti o Jornal Nacional só pra ver as imagens da guerra do Iraque. Aquela tela verde do visor dos soldados americanos. Não lembro, cara. Faz tempo isso aí, né? Ah. A guerra do Iraque faz um tempinho, né? 2001, 2002, 2003? Acho que sim. Acho que sim não, porra. Foi. Ah, tá. Tá, depois do atentado do 11 de setembro, cacete. Tá, mas tá, continua o seu... Não, só tô falando que eu senti a saudade, que eu vi o bagulho todo verde no Jornal Nacional, só isso. Caralho, hein? Eu sempre fui uma criança meio não normal, tá ligado? Eu sempre gostei de filme de guerra, eu gostava de ver tragédia na televisão. Nasci pra ser jornalista, porra. Você gostava de ver as pessoas se jogando no prédio do 11 de setembro, né? Eu não cheguei a ver ninguém se jogando pro prédio no 11 de setembro, mas eu vi o avião batendo ao vivo. Ah, eu também. E eu fiquei vidrado. Que caralho. Eu fiquei, vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. Vai! Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Mas o dia não tem esse vídeo saiu, hein? Oi? Eu não sei, meu vídeo é muito bom. Eu vou usar como vinheta. É, mas no dia do atentado, né, lá do 11 de... do 13 de novembro, dia do atentado em Paris, a gente ficou em estado de choque. O chat do Vortex não falava de outra coisa. Isso é verdade. É porque foi algo do nada, né, cara? Eu tava vendo o jogo da França e da... Ah, você tava vendo o jogo? Tava vendo. Aí veio... Pô! Aí veio as mãos, até o cara que... Até o narrador chegou e falou, você tem que parar com esse objeto difícil aí que pode ser perigoso, ele falou, né? Ih, caralho. Sem saber, né? Logo depois que ele soube que foi atentado. Não, meu pai tava assistindo o Marcelo Rezende, aí quando... E eu tava aqui no meu computador, e quando falou, atentado em Paris, eu dei um pulo do quarto pra sala automaticamente. Negócio de tragédia, né, filha da puta? Mas caralho, foi tenso, mano. Eu tava vendo uma brasileira falando com a Band News, eu acho, que ela saiu do estádio, né? Quando estourou a segunda bomba bem pertinho deles, e o pessoal do estádio começou a gritar pra eles voltarem, tá ligado? Uhum. Que é, porra, é mais seguro você tá dentro do estádio do que tá fora, né? Sim. Pô, teve invasão do estádio, né? Teve invasão no gramado. Sim, invasão no gramado. A galera invadiu o gramado, mas porra. Óbvio, né? Mais seguro você tá no meio do estádio do que tá nas arquibancadas, né? Sim. Se o maluco estoura a bomba embaixo da arquibancada, fudeu. Vai voar a gente e atacar o cacete. Ia cair mesmo na Argélia, sei lá. Porra, ainda bem que barraram o pessoal com a bomba, você lembra? Sim, explodiu no portão, né? Senão a tragédia ia ser maior ainda. Aquela grande que dá pra escutar, ele explodiu no portão. Caralho. E teve a invasão lá do Bataclan, que tava consideravelmente vazio, que é uma casa de show bem grande, pelo que eu ouvi falar. Era show de quem mesmo, Caco? Cara, era o show do... Não lembro o nome da banda, caralho? Esqueci o nome da banda. Mas é que todo mundo tava falando, caralho, era uma banda de metal. E que tem morte no nome e o cacete. Sabe, vocês assistiram aquele comercial da Nike? Que... Da Copa do Mundo? Que o cara pega e fala assim, eu só quero ser o Cristiano... os moleques jogando tipo uma pelota, ele pega e fala assim, eu quero ser o Cristiano Ronaldo. Ele vira o Cristiano Ronaldo? Aham. Uhum. Ou tá, eu quero ser o Neymar. Ele vira o Neymar e toca... É uma musiquinha alegre? Sim. Era o show daquela banda. Caraca. You know I try so hard, but I think you don't see because I'm moving so fast, we call it rock and roll. My weapon seems useless cause you're on to me. You are impossible to be, you're always fake controlling. Graça, e assim, graças a Deus, pra não regente. Mas você sabe que quem seria o show da semana seguinte? De quem? Do YouTube. Caralho, mano, ia ser pior ainda. Ia ser o show do YouTube, velho. Se o Estado Islâmico fosse mais esperto, eles atacariam no show do YouTube também. Porra, no show do YouTube. E deu merda depois, teve jogo cancelado entre Holanda e Alemanha, não foi, não? Sim, Holanda e Alemanha foi cancelado. Ah, em Holanda, né? Na Holanda, porque teve... A Europa toda tem pânico, né, ainda. Paris, França e Inglaterra não foi cancelado, na Inglaterra e França, que foi um Wembley. Não, tanto porque a Inglaterra ganhou o jogo. Inglaterra ganhou aquele jogo? Ganhou. É nós, inglês, time! Foi gol de quem? Do Rooney? Não lembro, eu sei que ganhou. Porra, a Inglaterra tá em choque. Ah, Europa inteira tá em choque, né? Ah, o atentado em Paris desde a Segunda Guerra Mundial. E os caras ainda assumiram o atentado do avião na Rússia. E é o mesmo. E tem suspeita que foi o mesmo grupo que fez aquele ataque no metrô de Paris há uns 2 anos atrás. No metrô de Londres há uns 2 anos atrás. E os caras. Eu não sei se é verdade, mas os caras falaram que. Eu vi notícia, né? Que o Estado Islâmico falou que o próximo alvo é a Rússia. Aí tinha foto do tinha a foto do Hitler e do Napoleão escrito boa Napoleão. Sorte. Boa sorte. A Rússia e o, cara, os Estados Unidos se juntaram, né? Vai dar uma merda. Caralho, o Putin vai retalhar tanta gente no universo, velho. Vai, Putin é o novo Hitler, né? Não sei, ele é maluco, mas eu não sei se é tanto. Ele não tá matando minorias na Rússia ainda. só tá matando minorias em outros países, mas não na Rússia. Vortex Nerd. Bora, saiu o livro do MDM. Você leu o livro do MDM? Eu li. Eles divulgaram em PDF, não é? Eles são malucos, né? Divulgaram um PDF com 120 páginas de Melô do Jonas. Melô do Jonas. Melô do Jonas. Pois é, 120 páginas disso. Daí é depois lançaram de verdade. Ah, tá. Que filhas da puta. Melô do Jonas. Cara, o pessoal do MDM é muito engraçado, velho. Puta que pariu. Eu tava ouvindo aquele cast que eles estavam procurando o substituto. Pro réu. Caralho, como eu dei risada, velho. Eu não ouvi esse final. Eu já sabia no final porque você tinha me contado. Você me deu spoiler do podcast, não sei. Mas mesmo assim foi engraçado pra caralho. O spoiler que o réu não saiu, né, na verdade. É, só que foi zoado. Eles fizeram no final o réu falando, vamos gravar, caralho e tal. Ia ser mais legal se fosse o réu querendo ser candidato também, tá ligado? Não, mas é o réu, ele não faria isso. Ah, mas mesmo assim. Ele que manda naquela porra. Ia ser mais engraçado. Sabe o que eu acho engraçado? É tipo, o réu chegou depois, ele manda todo mundo lá dentro, saca? Sim, pode escrever. Ah, o cara que matou o podcast no peito, né? Tipo o Luigi no Dollars. Luigi no final do Dollars era assim também, tio. Ele chegou depois de uma galera e ele era o segundo. Abraço, Mongola. Abraço, Mongola, é verdade. Tomei o pôster do cara. Eu acho que é por isso que o cara me odeia. Talvez. Não, mas porra, deve ser engraçado o livro do MDM. O que, que eles falam no livro do MDM? As histórias. É um quadrinho, né? As histórias. São histórias e quadrinhos de histórias que eles contam desde o primeiro podcast, sabe? Ah, maneiro. Tipo, histórias sobre o não tem o stand-up no Nerd Reverso, a piada do urso? Você não veio aqui pra caçar? Uhum. Tem, tipo, 3 histórias só com essa piada, saca? Porque, tipo, fizeram de última hora, mandaram. Ah, isso aqui tá legal, bota no final aí, botaram, saca? Que pariu. Os comentaristas desenharam, isso aqui tá legal, a gente botaram no final. Tem, tipo, uma sessão especial do da piada do urso. Aí tem a história do falecido Ultra também, que no final ele ressuscita. É tipo um monte de história da mitologia do MDMs, do MDM Verso, que algumas a gente entende, outras só quem escuta faz tempo entende, mas também é, mesmo assim, é muito bacana e tá bonito os desenhos também. Eles pegaram uma porrada de artista foda. E Sidney Guzman é o cara que faz o prefácio. Ah, é o Sidão? Aham, o da MSP. E, pô, maneiro, porra. E... Parabéns, pessoal do MDM. Porra. Eu folhei algumas coisas e tava muito bom os desenhos, mano. Pô, na moral, eu prefiro comprar o livro do MDM do que de youtuber. É justo. O livro da Kéfera, do PCC. Tem livro da Kéfera? Tem, cara, ela lançou um livro, não sei do que, mas ela lançou. Assim? Tem youtuber, eu não sei como é o nome daquele moleque, ele é um moleque youtuber. Eu não vou falar que ele é novo, porque eu não tenho noção, mas ele deve ter uns 2 anos de canal, sei lá. E ele lançou um livro, fez um puta sucesso, e ele vai lançar o volume 2. E ele tem, tipo, 18 anos, e a biografia dele, caralho, o que ele vai contar, velho? O cara tem que ter sido muito marginal pra ter uma biografia aos 18 anos. Pois é. Duas biografias aos 18 anos. Ele vai ter outra também? Vai lançar o volume 2. Caralho, velho. Assim, mano. Ou ele tem muita história, ou ele tem muita imaginação, não sei. Ah, porque ele sabe que vai vender pra caralho. É, cara. E tipo, foda-se, os caras vão, mesmo sabendo se é verdade ou não, vão comprar do mesmo jeito. Tipo, a lenda de Ruff Gunner, não, zoeira. Mas a lenda de Ruff Gunner é legal. Zoeira, antes que tenha revolta. Não é o melhor livro do mundo, mas eu fui. Ele ficou bolado. Não, não fiquei não, cara. Bolado. Vai lançar o livro do Ozob, né? Vai? Vai, eles anunciaram no último podcast que vão lançar o livro do na Comic Con. Eu não escutei. Na Comic Con. Tempo, é, mano, que o podcast deles foi do Divertidamente, né? Eu não vi ainda. Foi. Eu só vi a sessão de e-mails. Então, eles vão lançar o livro do Ozob e um busto do Ozob na Comic Con. E parece que é a história do Ozob antes dele conhecer o grupo, tá ligado? De quando ele foi criado pelo maluco lá até... antes, um pouquinho antes dele encontrar o grupo. E quem que vai escrever? O Leonel Cadal. Então, vamos ver. Foi o Leonel e o Azaghal. Ah, sim. Então provavelmente vai comprar. Fanboy Detect. Não, mas eles estão fazendo a coisa certa, que é aproveitar e monetizar em cima de uma história que eles criaram. E, tipo, todo mundo sabe que os nerdcasts de RPG fazem sucesso, são bons, todo mundo gosta e fizeram a coisa certa, tipo, porque RPG é um bom fundo de história. Tolkien que o diga, né? Mas o primeiro, A Lenda de Ulfgar, era um livro legal de ler, cara. Livro bom. Ele te prende. Sim, você já leu já? Já, todinho. Ao menos é bom? É bom, cara. Não, é bom. Não é que dá pra ele te prende, a história é legal. Me diz que não é que nem o Espadachim de Carvão, por favor. Ah, não li Espadachim de Carvão. O pessoal ficava puto quando eu falava mal de A Batalha do Apocalipse, não me pergunte sobre o Espadachim de Carvão. Ah, eu não sei porque eu não li o Espadachim de Carvão, mas Afonso Solano é gente boa. Ah, esse do... Nossa, eu fiquei interessado com esse do Ozob aí. Eu tô esperando o livro do Rapadura. Eu vi o livro do Jurandir. Eu queria ler o livro do mesmo universo do Figueiredo, mas só que é a história do Paladino. Ah. O que ele fez no episódio. Ah, o Paladino do Eduardo Spor. É, o que ele fez entre o episódio 2 e 3. Eu quero ler ainda o livro do Barreto, Filhos do Fim do Mundo. Tô devendo isso, pra mim mesmo. Mas já lançou já? Porra, faz uns 2 anos. Caraca, então eu vou ter que ler também. Há uns 2 anos que lançou, velho. Então é isso aí. É, semana que vem eu acho que tem o cast de Jessica Jones. Não vou confirmar nada, mas espero que tenha. E, então assistam Jessica Jones na Netflix, que é muito boa, muito legal. Não assistam no filme HD lá, porque ele acabou. Como é que é? No Crunchyroll. No Crunchyroll não, no Netflix. Na Netflix. Pô, ele acabou e levou uma porrada de site junto, né? Que o site que eu baixava a torre também acabou. Ele levou meu flash. O filme HD. Então, Carvão, o que você acha de Espadachim de Carvão? Achei uma bosta. Mas você já leu já, ou... Eu não, eu comecei a ler, só que eu parei pra encher outra coisa então, não voltei. Assim, a ideia ela é muito boa. A ideia de né, ele viveu na montanha por vários anos com o pai aprisionando ele, não deixava ele conhecer a vida, o universo e tudo mais. Só que, sei lá, cara, o andamento é muito chato, é muito lento a porra toda. Eu falei, caralho, velho, você não é o Tolkien pra conseguir me empreender com coisas chatas. Só o Tolkien me prende com coisas chatas. Que caralho, Senhor dos Anéis, porra. Senhor dos Anéis, você tem que estar muito afim, cara. Eu não li, eu não faço questão de ler, não. Você fica, caralho. Pula a música. É a dica que eu dou, pula a música. Eu vou ler depois que eu acabar de ler os 14 livros que eu tenho aqui em casa pra terminar de ler. Senhor dos Anéis ou Espadachim de Carvão? Não, eu também não tenho paciência pra ler Senhor dos Anéis. Ah, tá, eu li. Quando eu tinha uns 9 anos. É, fala. Meu amigo, ele tem tipo A História da Terra-média, que são três livros de. Parece uma bíblia aquela porra. É, o meu papel de bíblia. Eu tenho o volume único do Senhor dos Anéis, ele tem 1.200 páginas. Isso é doido. Pois não é. Não consigo ler lá não. Falar em Flash, eu tenho que ver o episódio 7, eu não vi ainda. Flash é a pior série do mundo. Doctor Who é melhor. É isso aí, algo mais? Não, tô falando. Não. Então tchau, pessoal. Tchau, Pedro. Hi-Fi. Tchau, pessoal. Falou. Eu tenho que dormir. Mais tarde eu volto. Vai, dá. Won't say I'm sorry for the things I've said. I'm glad he packed up to go. You kept on bragging he was yours instead. Found you don't know everything that is to know. Laugh, laugh, I thought I'd die. It seems so funny to me. Before I go, I'd like to say one thing. Don't close your ears to me. Take my advice and you find out that being just another girl won't cause you misery. Don't say you can't get any boy to call. Don't be so smug or else you'll find you can't get any boy at all. You wind up that way, he says, on the shelf. Last time I thought I'd die. It seemed so funny to me. Last time you met a guy who thought you had a feeling to be. Tudo bem, pessoal.